Hino a Durga. Glória a ti, ó tu, excelsa autoridade da hierarquia dos adeptos, reveladora da sabedoria sintética, ó tu, que presides o Mandara, imaculada vencedora dos obscuros desejos, tu, sagrada energia da ação, poderosa força convergente de todo funcionamento objetivo. Ó tu, Deidade, doadora de toda benéfica felicidade, tu és aquela quem todos os malvados temem e os justos adoram. Ante ti me rendo, ó tu, doadora da suprema sabedoria e prosperidade. Minhas saudações a ti, que fazes girar a roda da eternidade. Ó tu, Deidade de benéfico e irresistível poder, e excelsa despojadora de adversas emoções, eu me prostro ante ti, grande libertadora, que livras de todos os perigos aqueles que buscam a verdade. Tu que eternamente mantens o voto solene para a exaltação do mundo, tu a quem toda adoração é devida, ó tu energia da ação que conduz ao Paratma Bhava, tu que inspiras toda ação para superar as oposições à espiritualidade, tu conquistadora que concedes maestria na batalha e culminadora dos esforços realizados pelos aspirantes. Ó tu, deusa dos mistérios ocultos do mundo, tu que és sempre seguida pelos buscadores da sabedoria, da devoção e da justa ação. Ó tu que manejas poderosamente invencíveis armas e possuis admiráveis braços para executar as sagradas proezas. Tu também és parte integrante do onisciente poder e a otorgadora do bem-estar ao mundo. Ó tu, terror dos desígnios iníquos, tu és a moradora interna no coração dos iogues, palpitando com divino êxtase. Tu eternamente te revelas na transmutação das paixões egocêntricas, quando tua chama se manifesta no éter do coração, reduz a cinzas os impedimentos da separatividade. Ó tu, otorgadora do sagrado discernimento, tu conferes júbilo à mente dos devotos. Eu me prostro diante de ti, ó tu, que capacitas todo aspirante para executar a ação harmônica. Tu, amante da batalha espiritual, tu, espírito de toda austeridade, sustentadora da animação da vida, ó tu, grande radiância, diretora dos processos evolutivos, divina dominadora dos propósitos perversos, ó tu, cujo olhar, qual chama, ilumina toda a ideação impessoal. Tu, que otorgas o sintético conhecimento aos teus devotos. Ó tu, ao olhar, fulmina os intentos das más ações. Eu te saúdo, ó tu, deusa de onipresente sabedoria e reveladora de sublime Dharma, inspiradora de toda a ação que proporciona júbilo. Ó tu, onipotente poder, tu, otorgadora do fogo vivificante de toda a prosperidade. Ó tu, moradora da tríplice região da consciência. Ó tu, suprema entre todas as ciências. Tu, de quem emana o êxtase consciente nos veículos corporais dos aspirantes que meditam. Ó tu, que engendras a luz da iniciação e o culto da ciência sintética do absoluto, o Yoga Brahma Vidya. Tu, a grande dissipadora dos obstáculos que se opõem à realização, Ó tu grande energia imanente na enredada teia do micro e do macrocosmo, tu deusa que infundes união nas hostes brilhantes, como também na assembleia dos manes. Ó tu deidade dos sons místicos, tu és a sintetizante energia que conduz ao supremo Purusha. Tu, deusa do saber e da criação, ó tu, suprema Yoga Devi, inspiradora de divina sabedoria e mãe dos Vedas, tu és também denominada deidade da libertação. Ó tu, deusa que reside dentro e fora de tudo, presidindo os processos evolutivos internos e externos. Tu que moras eternamente no plexo básico, tu realmente vences os inimigos infernais. Ó tu, deusa que conduz à aniquilação de todo orgulho, tu que guias das trevas à luz, tu és a energia propulsora para a realização das atividades espirituais e temporais. Ó tu que inspiras os aspirantes com o conhecimento do período auspicioso para o logro de suas respectivas aspirações, tu és radiante com benéfica efulgência. Ó tu esplendor do Senhor que reside no coração do sol cósmico e outorgadora de vida aos mundos, ó tu que através da divina sabedoria evocas no coração do aspirante o regozijo da suprema paz. Tu que enches sua mente com amorosa devoção, tu quando te revelas, capacitas o aspirante para a plenitude nas ações. Tu és a iluminação dos iógicos êxtase. Tu, qual chispa, penetras através das potentes correntes de energia de ida e pingala do iniciado e alimenta sua luz. Tu és a imagem de todas as relações espirituais. Tu és invocada por toda a hierarquia dos adeptos para a efetiva plenitude de suas obras. Ó Suprema Deusa, com o coração purificado, por meio da graça da iniciação, eu te invoco. Permite que eu obtenha sempre vitória, por tua graça, no campo de batalha.